sol cai a chuva, o coração sangrando. Um ano te esperando, me lembro bem o dia, olha o mês. Lua vai, lua vem, o tempo tá passando. Eu sigo acreditando nas promessas que você me fez. Você é a única que me faz sorrir e sofrer. Você me cura, mas me deixa adoecer. Meu bem, meu mal, eu não tô legal. Preciso do sol pra parar de chover. Eu queria cair da cama, perder a memória, esquecer essa história que a gente viveu. O que não me dá, o que prometeu. Eu queria mudar o destino, mas já que eu não posso, eu sigo insistindo, só quero que é meu. Vai ter que escolher entre ele e eu. Lua vai, lua vem, o tempo tá passando. Eu sigo acreditando nas promessas que você me fez. Você é a única que me faz sorrir e sofrer. Você me cura, mas me deixa adoecer. Meu bem, meu mal, eu não tô legal. Preciso do sol pra parar de chover. Eu queria cair da cama, perder a memória, esquecer essa história que a gente viveu. O que não me dá, o que prometeu. Eu queria mudar o destino, mas já que eu não posso, eu sigo insistindo, só quero o que é meu. Vai ter que escolher entre ele e eu. Eu queria cair da cama, perder a memória, esquecer essa história que a gente viveu. O que não me dá, o que prometeu. Eu queria mudar o destino, mas já que eu não posso, eu sigo insistindo, só quero o que é meu. Vai ter que escolher entre ele e eu. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. Então bom Natal e um ano novo também, que seja feliz quem souber. Então é Natal, pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre, num só coração. Então bom Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz a e um ano novo também,